A janela amarela adverte que o Que o consumo excessivo si de si própria própria. pode causar dependência. Down Xerxes in a goal. Thank you. janelaamarela.blogspot.com. Thank you. Thank you. Stay. A Janela Amarela no espelho da rádio, sábado para domingo, da 1 às 2. Curtain falls, what will So much waiting, so much sailing. When you say what you say.